6.2.3 – Responsabilidade e regulação. Para lidar com os impactos éticos e sociais da geração de texto, é fundamental estabelecer regulações, criar políticas para monitorar e controlar o uso de modelos de linguagem. Exemplo, proibir explicitamente o uso de IA generativa para campanhas de desinformação. Desenvolver práticas éticas. Empresas e desenvolvedores devem adotar códigos de conduta que priorizem o impacto social positivo. Exemplo, desenvolvedores podem incluir declarações de responsabilidade sobre os usos de suas ferramentas. Educar o público. Promover a conscientização sobre como identificar conteúdos gerados por IA. Exemplo, desenvolver etiquetas ou marcações que indiquem que um texto foi gerado por IA. 6.2.4 – Reflexão final e discussão. A IA generativa é uma tecnologia poderosa, mas seu uso deve ser pautado pela ética e responsabilidade social. Para promover um debate produtivo sobre o tema, participe do Fórum da Disciplina. Título do Fórum: Impactos Éticos e Sociais da IA Generativa. Questões para discussão. Quais medidas práticas podem ser implementadas para minimizar preconceitos em modelos de linguagem? Como equilibrar os benefícios da automação com a preservação de empregos humanos? Você já observou impactos sociais positivos ou negativos do uso de IA generativa em seu campo de atuação?